Xener 6211, para o Galeão, prepara a saída da El Lederume. Um minuto, copy. Gente, voo 1963, número 2, cópia, agora é só um minuto, é a saída da El Lederume. Azul 4201, no sente acionamento e push, chama para o destaque. Recife 260, terra 288. Obrigado, bom dia, isso aí, tem boa noite. Valeu. 6211, pronto, cópia. Escuta, prossiga. Chanel 6211, autorizado Serra Bravo, Golf Lima, conforme rota. Plano de voo, nível 360. Eu coloco isso no zero, primeira curva à direita, perfil de saída da Hélio e do Irume. Transpondo 5413, controle em 119, decimal 35. Gente, autorizado 360 para o Galeão, conforme rota, decolando a zero curva à direita, da EL, o Zé da Rio. 5493, transponde, 19,35, controle 6. Tele 62 no nono, correto, cotejamento, chama pronto, chama 062, a posição. Confirmo, encontrar pronto, meia, dois. Salve, chamou o 1963, cópia. Serra Bravo Golf Lima autorizado, conforme rota plano de voo, nível 360. Decola pistola 0, primeira curva à direita, fecha de saída da EL, Leda e Irume. Transpondo 54 no meia. Controle 1935. 119.35. Ok, obrigado, 360, conforme rota plano de voo para o Galeão. Decola no zero. Pela curva direita na estrutura da EL, Leda e Irume. 4161, 1935, pro voo 965. Você responde novamente 5416. 5416. Correto, cotejamento. Com 963, chama para posicionar 02, a posição. Salvo Azul 4201, tem 81 a bordo. Alternativa Serra Bravo, Serra Romeu, 4 horas e 40 de economia para trás. Bom dia, gol 9980. Gol 9980, bom dia, autorizado pouso, pista no 0, 20, 0, 90 graus, 0, 69. Diga pouso não no 0, gol 9980. Autorizado via Índia, ponto 0, gol no 0, 2295, azul, 4201. Confirmando Alpha, X-Ray Charlie, chamou para rebote. Salve Salvador, Azul Alpha, X-Ray Charlie. Azul Alpha, X-Ray Charlie, confirma somente o intenção de rebote. Pátio 3, Charlie, solicitando pátio 3 para pátio 1 na posição 01. Autorizado início do reboque, vai reportar na saída do pátio 3, para ingresso no pátio 1. Azul, pátio 3, 980, Sol 21, direita Sol 21 nesse momento. Direita e vai chamar o Faro, boa 997. Salvador, bom dia, Gol 9980. Gol 9980. Autorizado o TAG, via Alfa, reporta antes da Taxway Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, Gol 9980. Decimal 8, azul 4201. Controle Salvador, azul 4201, passando 1.200 pés em subida. Controle Salvador, azul 4201, passando 1.500 em subida. Alô, azul 4201, contato radar, subida para o nível 320, autorizado Leda. Subida para o 320, autorizado direto Leda, azul 4201. Para Brasília, 1 minuto cota, já estou com o Félix para sair da Árvore Elétrica. Árvore Elétrica. Solo Salvador, azul Alfa de Floriteário, por aqui que a ligação está engraçando para o hospital. Alfa de Floriteário, solicitando ingresso, pátio 1, até a posição 01, se possível agiliza. Temos aeronave, está ingresso no 03. Azul Alfa de Floriteário, gente. Salvador, muito bom dia novamente, voo 1963, chegado por aeronave na ponte 2. 963, vai manter a posição, vamos aeronave para ingresso no setor. Quem está mantendo a posição, voo 963. Salva, voo 093, puxa para estacionamento, vou pôr 97. Vou 093, da Gol, autorizado push, reporta para o ataque. Para o ataque, zona 0 na 3. Só um minuto, pré-copo. 9980, próximo, Juliette. Tem um gol 9980, visual com Airbus, com Embraer 190 da Companhia Azul, está em direção ao gate 01. Assim que ultrapassar Juliette, autorizar o ingresso para Tijuana, na posição 03. Tijuana 03, está visual, gol 9980, fica. Segue o acionamento, Chané 22. Chanel 625 vai manter a posição. Temos aeronave até meio de push para ataque. Chanel vai manter a posição. Gol no 865, pronto, Costa. Pronto, 865. Gol no 865, controle Serra Bravo, Bravo Romeu, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola tipo no zero, primeira curva à direita, perfil de saída Arbor Elefant. Transponder 5423. E o controle em 1, 19.35. Correto cotejamento, chama a posição na posição 90. Nessa posição, gol 8, né? Gente, gol 865, como é que é a posição? Só um minutinho. A minha posição 8, né? Chanel 6225, coordenando com a equipe de solo, após passagem em Boeing 737-200, companhia Gol, a cauda, autorizado o push acionamento, chama para o táxi. Gol 9093, autorizado o táxi, parte 1 no Índia, ponto espera pista 10, chama a torre, 1, 18.95, agir de altímetro 10, 14. 314, autorizado o Índia, parte 1 no Índia, no ponto espera 295, gol 9095. Gol 9063, coordenado com a equipe de solo, após passagem Boeing 737-800, companhia, autorizado o push, chama táxi, posição 02. Ok, a posição 02 está aqui, então, tráfico, chama na taxa, passa com a 3, boa. 229, sente informação Delta. Poderia passar em 2229 e acionar a identificação, voo direto Duna, o ajuste em Salvador 904, chama para DCD. Afirmo, gol 1865, autorizado, pushback e acionamento, posição 10, chama para o táxi. Autorizado para o estacionamento e bota o ataque com o Moisés. Confirma a aeronave que chamou o solo? Mais logo aqui, você informa que aqui é bom, que a aeronave está caindo na posição a fundo. Obrigado. Um bom dia, Alfa Freight Charlie. 093, aproximando quanto perto? 093, autorizado a alinhar e decolar pista no 0, 20, 0, 20, 0 graus, 0 menos. Autorizado a alinhar e decolar no 0, 0, 0, 3. Salve Salvador, é o Mike Hotel Papá? Sim, é o Mike Hotel Papá. Solicito a autorização de reboque da remota 12 para o gate 08 no pátio 1. Gente, Mike Hotel Papá vai guardar para o reboque e assim que possível será autorizado. Foi entendido, 12, remota para o 08, pátio 1. Positivo, 12, remota pátio 1 também, né? Sim, sim que possível ser autorizado, mas é que hotel papá. Ok, grato. Foi 6211, vai manter a posição e vai guardar, né, passar a causa. Sim que é possível ser autorizado. Boa noite, 65, está com 149 a bordo. Autonomia de 3 horas e 20. Alterna Palmas, pronto para o táxi 1865. Você chegou no 1865, autorizando o táxi até através da posição 062, onde reporta. Até através da 062, 1865. 1865, confirma somente para B, por gentileza. 149. 149, gente, muito obrigado. Para o táxi 62, coluna 41, 3 horas e meia, Goiânia. Se é a posição, agora é só um minuto pro o táxi, agora era na frente, no 02 até. Vai ter que aguardar então, 62 aí. Gol 1093, está em contato com o radar, subiu para nível 360, vigilante. 360, liberado, gol 1093. Para o táxi com 149 a bordo, temos 3 horas de autonomia com 5 alternados. Bruno 963, autorizado o táxi à direita Índia, ponto será pista no 0, chama torre 118, décima 95, ajuste altímetro no 014. 1014, direita Índia, ponto será chama a torre 1895, voo 963, voa. Chané 6225, segue o táxi, voo 737 do Santos, tá boa à frente, até o ponto espera da pista no 0, via Índia, torre 1895, ajuste 1094. Vai seguir o voo, 1225. Voo 1865, vai seguir o Airbus 318, companhia Avianca, número 3, ponto espera. A torre 1895, chama a coluna Índia, e o ajuste ao Chile, 1094. 1094, segue o Avianca, ponto espera 295, a torre 1865, obrigado, ótimo trabalho. 1093? Obrigado, Elessa, gol 1093. Elessa na programa. Azul 4958, Espera contato radar 7 milhas para a posição coral, vem na proa de mar para a chegada mar e chama na ideia de descida. O ajuste 0-4. Bom dia, 963, ponto 0 da 1-0, pronto. Bruno, 963, utilizado linha decolar, pistão 0, vento 1, 00 graus, 079. Sim, a linha decola da 1-0-1, autorizado no portão 062 do chão pronto. Autorizado no portão 062. Do 1093, como tráfego na sua posição de 11 para 12 horas, afastado 39 milhas, é um ATR-72, cruzando o nível 140 em disco para 2 mil pés. Acesse da ATR, o gol no 093. Passarei do 2229, como tráfego na sua posição de 1 para 12 horas, está afastado 36 milhas, cruzando o nível 120 em subida para o 360, é um Boeing 737-800. Passarei do 7. Recife, atua na frequência 1260 e a perna 1288, voo 1093. 1260-282, obrigado. Acione a identificação, vem na prova de ITAP e deixa para o nível 050. 050, ITAP, pode ser o túnel 59. Com velocidade de 220 nós indicada. 1-1-8, decimal 9-5. Patrulha Salvador, gol 1963. Gol 963, bom dia, está em contato radar, estou para o nível 360, autorizado direto Leda. F360, gol 963, modo Leda. Azul 2775, descente flat level 080, and maintain 220 knots. 5, sai contato radar, saída da área boa, suba para o nível 380. Ah, eu estou 380, né? Beleza. Contorno alguns desvios, o voo 963. Certo, confirma pro voo 963. Confirma pro a... Agora já está voltando aqui para interceptar a radial voando o líder, o voo 963. Certo. Azul 4958 será ultrapassado pela esquerda por um Boeing 727-200 da Rio, que está afastado agora 12 milhas na sua posição de 7 para as 11 horas. Azul 4958, controle. A escuta aproxima. Toma tráfego à sua esquerda na posição de 10 para as 11 horas, 11 milhas, cruzando nível 130 em, no mesmo rumo, a Boeing 767-200. Sim, está avistado e tem notificação. E o 5975 deixa para 3 mil pés com ajuste no 0-4. Chamei 6225, está autorizado o direto Elefa, confirme sua razão de subida. Elefa agora com 1000 e 500 pés. Você tem condição de incrementar a razão? Tem condição, senhor. Então agora Elefa incrementando a razão 6225. Gotcha. Chama agora o seu Recife, frequência 125.1 e alterna 133.25. 251-3325, boa. Está reautorizado para 4 mil pés com ajuste no 014. É, para o 4958? Afirmativo, azul 4958. Passando para 5 mil, o 4958. Descido para 4 mil pés, o azul 4958. 4 mil, 4958, obrigado. Na direita, 10 graus, 4958. Está livre. Azul 2775, you are clear, dispatcher 5506, connect 1014. 1014, clear to 4000, Azul 2775. Azul 277, clear to 5,000 feet. 5,000, Azul 277, five. Bruno 865, está em contato radar, subiu para nível 360, na saída do aeroporto. 360, possibilidade de ar é Lefa? Obrigado, direto Lefa, Bruno 865. Lefa, Salvador, passageiro 2229, interceptou o lock. Passageiro 2229, completa final, chama a torre, Salvador 11895. Prepare, Sangue. 5975, voo e Duna, só autorizar o final do ILS, deixa para 2000 pés, informe estabilizado. Duna 2000, está liberado ILS e apartamento estabilizado, 5975. Se possível, mantém indicado ao Rio 5975. Vai manter então 260. Chegamos para a sequência metro. Positivo, mantendo 260, o Rio 5975, mantém 2. Controle, bom dia, Oxanel 6219. Valeu, Oxanel 6219, está em contato com o radar, subiu para nível 360, autorizado direto Leda. Obrigado, Xenia 6225, chama agora Recife, frequência 1260 e alterna 1288. 260-1288, Xenia 6225, agora. 1-4958, desça para 2000 pés com ajuste no 014, só autorizar a final do ILS. 2000 pés com 1-0 no 4, autorizado ILS X-Ray 4958. Azul 2777, with a veteran for space, from the left heading 030, limited by localizer, down to 3000 feet, connected 1014. 1014, left heading 030, limited localizer course, and for 3000, we are cleared, thank you, 2775. Localizadora 5975. 5975, completado final, chama Torre Salvador 118.95. 295, obrigado. O Chanel 6219 está na livre da de 30 milhas de nível 100? Afirma, o Chanel 6219, essa restrição está apenas para a decolagem da 28. Muito obrigado. Azul 4958, iniciou redução de velocidade, tráfego à sua frente meia dúzia de milhas, é um Boeing 727-200. Já está reduzido 4958. Chama agora Recife na frequência 1260 e alterna 1288. 2260-2288-65. Acelerador 29, sala 52, direita, sala 2 nesse momento. Livrando 21 para Red Cleared Final, a left launcher 2006. Right heading 60 in 2000, Azul 27, 75 clear, Helen. 0080 graus, 09. Ele pousa 10, segura o 75. Remota. Check via Alfa Juliette, remota 12 para Brasil 289. Azul 4958 está estabilizado no ILS-X-Ray. Sete completo final, chama a torre Salvador 118-95, Azul 4958. 118-95, 4958. Azul 777, we're just to approach speed. Fly to approach speed, Azul 2775. Próximo Symphonic Study. É 211, chama agora Recife, frequência 1251 e alterna 1-3325. 251-3325, né? Minha 21, obrigado. Bom dia. Azul 2775, complete final, contact tower 118.95, have a nice day. Thank you, good day, completing approach you with tower 118.95, Azul 2775. Salvador Tower, good morning. Azul 2775 has number 2 on approach, 9 miles out. E o sinal 75, Solar 56, Solo 12 nesse momento. Azul 4958, autorizado pouso, pistão 0,0,0 graus, 1,09. Autorizado pouso, 4958, por exemplo, 90? 0,80 graus, 0,99. Azul 2775, continue approach, every report on A clear. Ok, continue approach, Azul 2775. Solo Salvador, muito bom dia, Rio 5973, vamos dar eco para Recife. Rio 5973, um minuto, corre Recife e prepara a cena Pulca Caju. Desculpa, 958, solo 59, solo Olivrar 1, 2, 1, décimo 1. Olivrar solo 1, 2, 1, décimo 1, tá firme. Azul 275, Cleat Lane 1080, 1080, 109. Cleat Lane runway 10, Azul 2775. Azul 4958, autorizado o táxi, Alfa Kilo, Paixa 3, atento sinalizador, se registra 31000. Alfa Kilo, Paixa 3, pode tomar a posição? É 31000 a prevista, porém segue o balizador. Rio 5973, pronto? Apelo, se aproxima. Rio 5973, autorizado Serra Bravo Romeu, Foxtrot, conforme a alta plano de voo, nível 390. Decola piscina 0, primeira curva esquerda, perfil de saída Puca, transição Caju, na ponte 5454, controle em 1-19-35. Utilizado Recife 390, saída Puca, transição Araca Ajuda, colada 190, com primeira curva à esquerda, 5454, o transponder 1935, o controle Rio 5973. Apenas a saída novamente, Puca, transição Caju. Afirmativo, Puca, transição Caju. Correto com o treinamento, 5973 da Rio, reporta para o profissional. Reporte para o profissional, 5973. Classified on the ground at C1, if by right, for ground at 2 small 1. For 2 on the small 1, Azul 2575. Azul 2775, Azul 2775, autorizado táxi. Alfa Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador, prevista 3 Lima. Pátio 3, prevista atento ao sinalizador, prevista 3 Lima. 9970, possível? Gente, reclamação Eco, solicitando autorização para Teresina, nível 360. Receberão 9970, confirma oficialmente o horário do voo? Era 10 horas, pedimos para modificar, já foi feito para as 9h30 do voo. Gente, 9h30 Zulu, será checado o painel, tem um problema que eu vou aqui no sistema, assim que tiver novas, novas atualizações, será coordenado aí o 9970 para a Petronet. Falou, estamos na escuta, obrigado. Salvador, é o Mike X-Ray Quebec. Mike X-Ray Quebec, você. Bom dia, eu preciso de autorização de reboque da remota 14 para o gate 09, aqui no Pátio 1. Confirma apenas, é do 14 remota para o 01, ainda no Pátio 1, né? No 09, no Pátio 1, isso. Correto, 09, então está autorizado o início do reboque, reporta término, confirma apenas, é o Mike. X-Ray Quebec. Gente, Mike X-Ray Quebec, copiado. Ok, repassar o termo.